Olá, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na Rádio Uniflow FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Uma boa noite para quem é de quarta-feira. Uma boa tarde para quem é de domingo. Lembrando que esse programa inédito é todas as quartas-feiras às 9 horas da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. E, bom, chegamos, enfim, em 2013, o mundo não acabou, esse é o primeiro programa do ano. Nas duas semanas anteriores a gente teve uma bela retrospectiva do que rolou de melhor no programa Lixeirinho 2012. Nesse ano a gente vai começar com um especial de um projeto do Alisson Henrique, vulgarmente conhecido como Tio, né? O nome do projeto é Risco, e eles fizeram um EP, né? E eu achei que seria bem propício tocar aqui no programa esse EP, muito embora eu ache que tem mais a ver com um programa parceiro nosso aqui da Unifran FM também, chamado Ruído, que é um programa de música instrumental, mas cabe muito bem aqui no programa de Lixeirinha também. Eu ainda não ouvi, vou ouvir agora pela primeira vez, mas pelo papo que eu tava tendo com o Alisson aqui, tá mais na linha atonal, música serial, minimalista e todas aquelas definições da música contemporânea, pós-moderna e, em suma, da música séria, vamos dizer assim, né? E é o que me parece, eles trabalham com ruídos e instrumentos preparados. Pra quem não sabe, é um termo técnico, né, desse tipo de composição e trabalho. Então eles estão falando aqui que recentemente finalizaram a mixagem desse EP, né, de livre improviso, e o projeto se chama Risco, com Z, né, Risco. E os músicos do projeto são Thiago Salas, no violão preparado, Lucas Almeida, no violão, e Thiago Mioto, no sax. Daí um EP que contém 4 faixas, totalizando 22 minutos, e ainda não lançaram material e não divulgaram ainda. E a arte gráfica do projeto ficou por conta do artista plástico Gabriel Almeida. Então, vamos ouvir essas 4 faixas, né? O nome das faixas é Corra Lula Corra, Antimosfera, Incendicida e Panenet Circenses. Eu vou estruturar aqui uma sequência que dê pra gente ouvir nos 2 blocos, sem precisar de cortar. E no segundo bloco eu volto com mais Lixeirinha, então vamos ouvir o projeto Risco. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Lixeirinha pra você, não saia daí. Lixeirinha! Thank you. Thank you. Thank you.